quebrada, vejo várias fitas, vários manos perdidos, outros caindo nas esquinas. Na madrugada eu não mostro que eu não tô louco, se tira me parar, cê pá, mais um mortos. Não jogo o jogo da vida, por medo de perder. Na zona sul tome cuidado pra não se perder. Quem entra aqui dentro tem que saber sair, saber chegar devagar no sapatinho. Ideia torta não cola, não vinha com essa lorota. Tá mais fácil acreditar que o elefante passa embaixo da porta. Colo no sapato, mas ando sempre ligeiro. Não sou como o rato que morre por causa do queijo. Colo em qualquer quebrada porque mantenho respeito. Essa minha ideologia que trago desde o berço. Se for colar na pedreira, tome cuidado. Coloco o capacete porque é só rap pesado. Nas ruas da pedreira o rap é compromisso. Amizade falsa, mano, nós joga no lixo. Não vim pra semente não, enquanto estiver vivo. Quero ser, mano, um homem digno. Nas ruas da pedreira o rap é compromisso. Amizade falsa, mano, nós joga no lixo. Não vim pra semente não, enquanto estiver vivo. Quero ser, mano, um homem digno. Hoje só vejo os mano bravão, olhando carão, tirando uma onda pra arranjar confusão. Mas é da rua também, tiozão. Só que queremos paz, tô longe de desunião. Favela é favela e temos que nos manter unidos. Enquanto o pobre briga entre si, o povo tá fudido. Nunca foi fácil, tô ligado, viver na favela. Ou você aprende lá fora, ou se adapte a ela. É só viver suave, de boa com todo mundo. Não é bicho de sete cabeças, nem coisa de outro mundo. Eu tô ligado que aqui tem vários malandrão e vários causador de contrárias opinião. Por isso mesmo que vivo de boa na quebrada, sem atrasar ninguém. Faço minha caminhada, disciplina tem que ter, se não conter tá fudido. Aos olhos dos PM, qualquer preto é bandido. Nas ruas da pedreira o rap é compromisso. Amizade falsa, mano, nós joga no lixo. Não vim pra semente não, enquanto estiver vivo. Quero ser, mano, um homem digno. Nas ruas da pedreira o rap é compromisso. Amizade falsa, mano, nós joga no lixo. Não vim pra semente não, enquanto estiver vivo. Quero ser, mano, um homem digno. Nas ruas da pedreira o rap é compromisso. Amizade falsa, mano, nós joga no lixo. Não vim pra semente não, enquanto estiver vivo. Quero ser, mano, um homem digno. Nas ruas da pedreira o rap é compromisso. Amizade falsa, mano, nós joga no lixo. Não vim pra semente não, enquanto estiver vivo. Quero ser, mano, um homem digno.